Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no ShopMax.com. Definindo o seu objetivo final. A primeira etapa da fórmula científica de sucesso é ver claramente o seu objetivo final. Para isso, precisamos definir quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo. Precisamos também desenvolver estratégias para alcançá-las através de um plano que você pode começar a implementar imediatamente. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir qual é o seu objetivo final. Para cada pessoa, isso pode ser uma coisa diferente. E apesar do objetivo deste curso ser de ajudar você a aprender a falar, este pode ou não ser o seu objetivo final. Este sistema pode ser usado para ajudar você a alcançar o seu objetivo, seja o que for. As suas metas são o que você quer que sejam. Então escolhe um objetivo abaixo mais parecido com o seu. Passar no vestibular, ser intérprete oficial, ser tradutor oficial, trabalhar numa empresa multinacional, poder ler livros e artigos sobre assuntos que te interessam, comunicar com nativos por causa do seu trabalho, viajar pelo mundo sem passar fome, ser uma pessoa mais culta, outro objetivo que você tiver. Traçando o seu plano. Para desenvolver a sua estratégia, você fará primeiro um planejamento invertido, ou seja, você traçará o seu plano de trás para frente. Esta é uma técnica militar usada por generais de guerra para desenvolver as suas estratégias e táticas de vitória. Como isso funciona na prática? A primeira coisa que você precisa fazer é decidir exatamente o que você quer fazer em inglês. Qual é o seu objetivo final? Depois de saber a resposta, basta apenas se perguntar o seguinte: o que é que vou fazer bem antes de atingir esta meta? Quando souber a resposta, escreva-a numa folha de papel. Depois faça a mesma pergunta novamente sobre aquilo que escreveu. Escreva a segunda resposta bem abaixo da primeira. Continue a fazer isso até chegar onde você está no momento atual. Quando terminar de fazer este processo, você saberá exatamente o que você tem que fazer para atingir a sua meta. Este é o seu plano para atingir o seu objetivo final que você escolheu acima. Metas de curto, médio e longo prazo. O seu objetivo final, ou seja, a última coisa anotada no seu plano, é sua meta de longo prazo. Ao completar esta tarefa, você terá atingido o seu objetivo. Mas se o objetivo for muito grande e demorado, você poderá se desanimar no meio do caminho. Para evitar que isso aconteça, vamos estabelecer mais duas metas de médio e curto prazo para que você possa medir o seu progresso e celebrar os seus sucessos ao longo do caminho. Olhando para o seu plano invertido, marque algo que acha que poderá alcançar em 1 a 6 meses. Este será a sua meta de médio prazo. Agora, anote algo que você poderá fazer em 2 a 7 dias, que ajudará você a alcançar a sua meta de médio prazo. Esta se tornará a sua meta de curto prazo. Com estes itens anotados, você poderá observar um caminho reto de ponto A, onde está atualmente, e ponto B, o seu objetivo final, a realização do seu sonho. Comece a agir agora. A coisa mais importante hoje é que você faça este plano e comece a segui-lo. Estabeleça as suas metas e comece a atingi-las. Você tem que fazer algo para que os seus sonhos se realizem. Mas isso não acontecerá até que você decide que vai fazer algo, planeja como fazê-lo e comece a colocar este plano em ação. Ação é a palavra-chave. Não basta apenas fazer um plano para deixá-lo de lado. Você tem que implementá-lo passo a passo. Abrindo a sua caixa de ferramentas. Em breve você descobrirá como os 4 passos serão aplicados através da sua prática diária de inglês. Mas não se preocupe com estes detalhes agora, até que você define o seu objetivo final. Faça o seu plano invertido, estabeleça as suas metas de curto, médio e longo prazo. Então abra sua caixa de ferramentas e faça o download do planejamento de metas. Preencha o formulário inteiro antes de voltar e continuar a fazer o restante deste curso. É muito simples, basta apenas seguir as instruções no formulário, ok? Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site choquemax.com.